Se a casa eu chorar, não se expande. O meu riso e o meu choro não tem planos. Eu canto a dor, o amor, o desengano e a tristeza infinita dos amantes. Don Quixote liberto de Cervantes, descobri que os moinhos são reais. Entre feras, corujas e chacais, viro pedra no meio do caminho, viro rosa a vereda de espinho, incendeio esses tempos glaciais. Esses tempos glaciais.